no labor da pregação da palavra de Deus. Senhor Deus, não queremos outra coisa aqui nessa noite senão a cruz de Cristo. Não queremos outra coisa senão saber sobre o Cristo, o crucificado. Aquele que foi entregue por conta dos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou e venceu a morte. Nós queremos saber sobre Cristo. Nós queremos que o nosso coração se deleite no teu Filho Jesus. Que os olhos da nossa mente e do nosso coração sejam abertos nessa noite. Que haja regozijo em nós. Que ao lermos o texto santo, que ao ouvirmos a voz do Senhor, que o nosso coração se quede, se humilhe diante de ti e ao mesmo tempo se regozije no Senhor, no Deus da nossa salvação. Nós te pedimos que o teu Espírito, o Espírito que soprou essa palavra, que nos deixou as Escrituras, que o teu Espírito atue na nossa mente, atue na vida desse pregador, desse vaso de barro, e que a excelência e a glória seja toda do Senhor. Que eu seja encontrado escondido detrás da cruz de Cristo, para que a glória dele sobressaia e inunde este lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a sua carta aos Filipenses, e tendo ele informação de que naquela igreja tinha uma tensão que havia se instalado, especialmente quando ele faz a menção de duas irmãs que provavelmente estavam experimentando essa tensão, essa crise relacional, o apóstolo Paulo resolve a trabalhar a cristologia. Para resolver a crise, ele fala de Cristo, ele fala da humilhação de Cristo, ele fala da exaltação de Cristo. Como é curioso isso, né? Aconselhar pessoas cujos relacionamentos estão estremecidos, falar de Cristo, de quem Cristo é, do que Cristo teve que fazer para realizar a nossa redenção, e de que como foi isso. E nessa instrução que Paulo está dando às suas irmãs e à igreja de Filipenses, quando chega no versículo 8, ele diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como que resolve tensões? Então Paulo vai dizer, olha, é preciso olhar para a humilhação do Filho de Deus. O que aconteceu com ele? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí chega no versículo 8, ele fala, olhe, ele foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Mas o que vem a ser isso? Obediência até a morte e morte de cruz. O que nós precisamos saber sobre a mensagem da cruz? Eu estava no consultório com um dos meus filhos, eu não sei precisar se foi o Caçulinha, se foi o João, e ele tinha, sei lá, por volta de 3 ou 4 anos, e o especialista que o estava atendendo apresentou para ele uma imagem da cruz, uma imagem, um desenho da cruz, e perguntou ao meu filho se ele reconhecia, se ele sabia o que era aquilo, e ele disse, não, eu não sei o que é. E ela falou, mas vocês não são cristãos? Na igreja de vocês não tem uma cruz? E ele disse, não, não tem uma cruz. Né? Me parece que por conta do receio de sermos associados com a religião dominante desse país, então nós não temos, não é comum encontrar nos nossos lugares reservados à adoração, uma cruz. Nós parece que temos receio de sermos associados e pensamos que isso é uma coisa de uma outra religião que se apartou do caminho, que foi se apostatando ao longo dos séculos. Enquanto que a verdade não é essa. Eu recebi uma reprimenda de uma senhora quando pregava num culto de gratidão na igreja onde eu pastoreava, e lá tinha, ainda que disfarçado, e o João é que não tinha percebido que tinha lá, muito assim, discretamente, a imagem da cruz, bem discretamente no púlpito, de um modo esculpido com maestria, numa forma de desenho. Então passava despercebido, as pessoas não viam ou não notavam. E, quando acabou o culto, num clima de gratidão, os formandos felizes, os familiares também, aquela senhora me passou uma reprimenda. Disse que ter aquela alusão, aquele desenho, ainda que bem escondido, discreto, era uma demonstração de idolatria. E eu tentei convencê-la que não era bem isso, que ela estava equivocada, porque a cruz é o símbolo do cristianismo, a cruz é o símbolo do cristianismo. E aí nós precisamos entender do quanto nós perdemos com isso nos nossos dias, nesse tempo em que nós temos aí nessa era que é chamada a era da informação. Na era da informação, entretanto, a informação que seja, que é elementar, que é tão necessária para a fé cristã, às vezes ela é desconhecida, conquanto nós nos reunimos, nós ouvimos, nós conversamos, nós lemos as escrituras, nós cantamos, mas às vezes me parece que na era da informação nós nos encontramos desprovidos de uma verdadeira ou de uma necessária informação que diz respeito à fé, à mensagem da cruz. É verdade que talvez ficou muito familiar, não nos choca mais, nós encontramos a cruz na forma de um pingente, de uma joia em que compramos e presenteamos, e nas rodagens do Brasil, às vezes você encontra numa curva perigosa uma cruz de madeira, simples, e você deduz, por conta da religiosidade do nosso povo, que ali faleceu alguém e o familiar quis marcar aquele lugar. Já viu isso nas rodagens, nas BRs? E parece que isso tornou-se um tanto familiar, e ao mesmo tempo que é familiar, não nos choca, e ao mesmo tempo nós estamos desprovidos de informação, um negócio complexo, difícil. Daí não é incomum perguntar a um dos nossos filhos se tem, ou se ele reconhece o desenho, e talvez é um tanto estranho, talvez por conta da idade, é verdade, com 3 anos, talvez ele não esteja ainda familiarizado com uma linguagem, com essas imagens, mas devia acender um alerta para todos nós. O famoso teólogo, pregador inglês, Martin Lloyd-Jones, em 1929, ele, que era um pregador já vigoroso, um homem de Deus, e ele falava muito da necessidade da regeneração. A ênfase de Martin Lloyd-Jones até então, ele tinha mais essa pegada de chamar as pessoas à conversão e tal. E ele pregando numa igreja após a pregação, o pregador falou assim: olha, Lloyd-Jones, ministro da igreja, disse para ele e o desafiou, dizendo que a cruz de Cristo, assim como a obra de Cristo, ocupavam um pequeno lugar em sua pregação. Ah, quando Lloyd-Jones ouviu aquilo revolucionou a vida dele. Ele que já era um homem de Deus inflamado, apaixonado, nós bem sabemos sobre a biografia de Martin Lloyd-Jones, mas quando o ministro falou assim, há pouco de Cristo e da cruz de Cristo e da obra de Cristo na sua pregação, Lloyd-Jones parou e saiu pelas ruas da cidade, no sebo, procurando livros, literaturas que davam conta da mensagem sobre a cruz de Cristo. Nesse sentido, irmãos, nós precisamos entender, e a partir disso, ele fez a pergunta: por que Cristo morreu? Ele queria entender, embora já sendo um pregador, mas agora, com essa catucada deste colega de ministério, deste irmão de ministério, ele quer entender mais, hein? Mais, porque ele quer rechear sua mensagem com a verdade que versa sobre a cruz, sobre a pessoa de Cristo e sobre a obra de Cristo. A cruz, irmãos, é o cerne da fé cristã. A cruz é o cerne da fé cristã. Sem a mensagem da cruz, não tem evangelho. Se você entrar em algum lugar onde as pessoas se reúnem e se dizem evangélicas, cristãs, e se ali não tem a mensagem da cruz, fique com o pé atrás. Fique com o pé atrás. Porque a cruz é o coração do evangelho. A cruz é o coração do evangelho. E o cristão precisa entender de uma vez por todas, urgentemente, sobre isso. Precisa entender o que foi feito, o que precisou ser feito na história, para que ele fosse redimido, para que ele recebesse perdão, para que ele fosse reconciliado com o Deus santo e justo. Ele precisa entender isso para que ele possa entender no que, qual é a base da sua justificação. Ele precisa entender isso para entender o que Deus teve que fazer para que ele pudesse ser filho de Deus, filha de Deus. Então é preciso cavar, É preciso arrancar essas pepitas de ouro. É preciso examinar as escrituras com cuidado. É preciso ter atenção com o que Deus diz sobre essa verdade. Porque isso pode te aproximar de Deus, ou pode te manter longe de Deus. Isso pode fazer com que você se aproxime e se renda ao Senhor nosso Deus, ou pode fazer com que você fique cada vez mais distante de Deus. O que devemos saber sobre a mensagem da cruz? Algumas verdades que eu quero destacar, precisamos saber sobre a cruz. Eu queria que você fosse a Mateus, Evangelho de Mateus, conforme o registro de Mateus, fala do Senhor Jesus no capítulo 20. E eu quero compartilhar com você a primeira verdade que você precisa saber. A primeira verdade é que a cruz não foi uma fatalidade na história da redenção. Não foi uma fatalidade. Você precisa saber que a cruz não foi uma fatalidade. Não foi um erro de percurso. Não foi uma coisa a que deu errado. Não, pelo contrário. E eu quero que você leia comigo, escute a leitura do texto que diz no capítulo 20, versículo 17, diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Quando você vai para os evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus, ou Mateus, nós estamos em Mateus, né? Marcos e Lucas, os evangelistas Marcos e Lucas vão dar conta que essa fala de Jesus foi dita como um cumprimento das Escrituras. O que ele está dizendo que vai acontecer, que tem gerado angústia no coração e no peito e na alma do nosso Salvador, tem a ver com as profecias. E agora ele está dizendo: olha, tudo isso, nós estamos indo para Jerusalém, e tudo isso é para se cumprir as Escrituras. Tudo isso é para se cumprir as Escrituras. O que nós percebemos aqui, então, pensando nessa primeira verdade, a cruz não foi uma fatalidade na história da redenção, é que Cristo, desde o início do seu ministério, ele tinha consciência de que a cruz apareceria em seu caminho. Ele sabia que é para isso que ele tinha vindo. Ele sabia que o aguardava em Jerusalém num determinado momento, na hora, como ele costuma usar em João: ainda não chegou a minha hora. Lembra-se dessa expressão que ele usa a primeira vez em João, por ocasião do casamento em Caná da Galileia? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. João usa isso, e a tônica de João é apontar para aquilo que vai acontecer em Jerusalém. Aquele momento histórico que é inevitável, que seria inevitável. Então Cristo tem essa consciência. Ele sabe a razão por que ele veio. Que não tinha como se esquivar. Que não tinha como fugir da cruz. A cruz é plano de Deus para a redenção do povo de Deus, da igreja de Deus, dos escolhidos de Deus. Certa feita, depois da ressurreição de Lázaro, e tendo Jesus enfrentado a oposição dos religiosos, e Lázaro também, Jesus diz em João 12, versículo 27, ele diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Veja então o conceito que João utiliza: salva-me desta hora. E ele diz: mas precisamente com este propósito vim a esta hora, para esta hora. Ele está angustiado. Quanto mais ele se aproxima de Jerusalém, cada passo que ele dá em direção a Jerusalém com seus discípulos, ele sabe que o aguarda a cruz, que o seu momento está chegando, o momento da crucificação, o momento da humilhação, se aproxima, e ele está angustiado. Ele fala: Pai, o que direi? Pedirei ao Pai para me salvar desta hora, para me livrar deste momento? Não, mas eu vim com este propósito. Eu vim para isso mesmo. Eu me manifestei para isso mesmo. Eu me esvaziei para isto mesmo. Eu me encarnei para isto mesmo. Eu vim para esta hora. Ele tinha consciência disso. Ele sabia disso. E era necessário que assim acontecesse. Em Marcos, capítulo 10, versículo 45, ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A diaconia de Jesus, embora ele tenha lavado pés, embora ele tenha servido pessoas, a diaconia de Jesus, o cerne da sua diaconia, do seu serviço, seria se entregar na cruz. Eu vim para morrer na cruz. Pois só assim esses muitos, não todos, esses muitos haverão de ser redimidos. A cruz não é uma fatalidade. As profecias destacam abundantemente que a cruz sempre fez parte do plano de salvação, e foi o próprio Senhor Jesus quem afirmou após a ressurreição, porque os discípulos estavam confusos, abatidos, desanimados, sem rumo, sem saber o que fazer, porque eles não entenderam a conexão da sexta-feira com o domingo. Eles não entenderam isso, embora o Senhor Jesus estivesse falando com eles. Mas eles não conseguiam fazer essa conexão, encaixar essas peças. Como assim o Messias? O Messias morrer? O Messias ser humilhado? O Messias ir para a cruz? E depois da ressurreição em Lucas, o Senhor Jesus diz assim: assim está escrito que o Cristo havia de padecer. Então ele tinha consciência, ele sabia disso. Ele estava ali para cumprir as profecias, todas elas, cabalmente, totalmente. A cruz não foi uma fatalidade, não foi uma estratégia de um povo religioso, insano, louco, tá? Louco pelo poder, pelo status, pela manutenção do status quo. Não foi por conta do carimbo da autoridade romana, muito embora tudo isso tenha sido usado. A cruz não foi uma fatalidade. A cruz fazia parte do plano da redenção. Sem a cruz não haveria salvação. Sem a cruz não haveria possibilidade de perdão para nós, de reconciliação, de paz, de justificação, de deleite na presença de Deus, de termos o livre acesso à presença de Deus. Foi necessário a cruz. Jesus Cristo, como segundo Adão, irmãos, ele precisava viver, ele precisava fazer, ele precisava ir até a cruz, ser obediente até a morte, e morte de cruz. Era necessário. A cruz, então, não foi um acidente, não foi um acidente, nem foi uma fatalidade na história do Filho de Deus. Pelo contrário, a cruz foi a solução divina para livrar pecadores da ira vindoura. A cruz foi a solução de Deus para livrar-nos do inferno. Os infratores precisavam ser punidos. E, portanto, a cruz seria inevitável, porque na cruz Deus haveria de punir os nossos pecados em Cristo. Todos eles. Todos eles. Ah, sim, eu amo a mensagem da cruz, é o hino, é o cântico. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu me deleito na mensagem da cruz. Deus sabia o que estava fazendo, sempre soube. Essa mente sábia, esse ser gracioso e bom, colocou no caminho do seu próprio Filho a cruz para nos redimir. O que precisamos saber sobre a mensagem da cruz? Em primeiro lugar, que a cruz não foi uma fatalidade na história da redenção. Em segundo lugar, que a cruz deixa claro que Cristo foi o nosso substituto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, ou de João. De João, capítulo 1, versículo 29. Em segundo lugar, nós precisamos saber que a cruz deixa claro que Cristo foi o nosso substituto. Está escrito assim, no dia seguinte, que dia seguinte é esse? Logo depois de João receber uma comitiva, né, de fariseus para perguntá-lo, você é o Cristo? Você está batizando? Você é algum profeta? Aí João, não sou o Cristo, não. É, se tu não és o Cristo, por que você está batizando? E aí no dia seguinte, depois dessa conversa, de receber essa comitiva e dar explicações a essa comitiva, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que está acontecendo? O que tem João? Por que ele diz isso nesse momento? É, para nós, se nós não tivéssemos a informação do Antigo Testamento, das práticas, dos sacrifícios que eram realizados, especialmente no livro de Levítico, então ficaria uma lacuna e nós ficaríamos sem entender. Mas nós, hoje, temos essa revelação plena e completa. Mas João, naqueles dias, já tinha o suficiente, o necessário para saber, enquanto revelação da parte de Deus, enquanto profecia da parte de Deus, enquanto promessa de Deus, e aí está na cabeça de João todos aqueles ritos dos cordeiros, que eram imolados, sem defeito, sem mácula, que eram levados para serem sacrificados, para que houvesse derramamento de sangue, para propiciar esse Deus santo, esse Deus justo, para aplacar a ira de Deus e também cobrir o pecado do povo. João tem em mente a cena do registro que se encontra em Levítico, do sumo sacerdote que botava as mãos nos chifres do bode emissário, como que numa transferência das culpas, para que as culpas fossem levadas para bem distante do arraial do povo de Deus. Numa demonstração de que Deus tinha sido propiciado, que Deus estava satisfeito, mas agora a coisa se inverte, porque tudo aquilo era sombra, tudo aquilo apontava para aquele que haveria de vir. E agora não temos mais a sombra, temos a realidade perfeita, cabal. E aí João olha e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao dizer isso, João está dizendo também, e a Escritura vai atestar isso em outros lugares, que ele seria o nosso substituto, que ele haveria de assumir o nosso lugar como Cordeiro de Deus. Cristo haveria de ser crucificado. Ele teria que assumir o nosso lugar como o homem que se fez, como o segundo Adão que veio para representar os eleitos. O primeiro Adão representou toda a raça humana e quando ele caiu, toda a raça humana caiu com ele. Agora, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, a igreja de Deus precisa desse representante. E esse representante precisa substituir os pecadores a fim de promover a redenção de todos eles. E assim, fazendo, a ira que era destinada a mim, que era destinada a você, seria derramada sobre Cristo Jesus. Cristo é o nosso substituto. Cristo haveria de ir para o nosso lugar. E ao fazer isso, na cruz, ao ser ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você na cruz vai perceber a junção de duas verdades. O amor de Deus demonstrado e também a justiça de Deus manifestada. Essas duas coisas acontecem na cruz, de uma vez só. Ao mesmo tempo que na cruz Deus revela, escancara o seu amor para com os pecadores, mostrando, eu estou entregando o meu Filho Santo, o meu Filho que esteve comigo desde toda a eternidade. Antes que mundo houvesse, ele estava comigo, eu desfrutava da companhia, do amor, do gozo, da presença dele. E agora ele assume a estrutura de vocês, ele se torna um de vocês, e com isso eu estou mostrando amor para com vocês. Escutem o que Paulo disse na sua carta aos Romanos, quando ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E João, no capítulo 3, no versículo 16, texto conhecidíssimo, que Lutero diz que só com ele daria para evangelizar o mundo todo, ele diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus entrega o seu Filho, quando o Filho de Deus obedientemente vai para a cruz e morre a nossa morte e leva as nossas culpas, Deus estava demonstrando amor. Mas ao mesmo tempo, Deus estava demonstrando a sua justiça, a justiça santa de Deus. Nós estamos falando de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus cujos olhos não podem contemplar a maldade. E aí, para satisfazer a ira de Deus, para cumprir a lei de Deus, foi necessário que ele fosse para a cruz, para ser o nosso substituto, para experimentar o castigo que nos traz a paz, para levar as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados terríveis. O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer, aquelas coisas que estão lá no porão do nosso coração, que nós nos envergonhamos tremendamente, que nós jamais falaríamos para as pessoas, esses pecados na cruz, Deus vai puni-los em Cristo. A justiça de Deus, a santidade de Deus reivindicava isso. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 25 e 26, ele diz assim, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser justo e justificador. Ele foi o justo, e ele é o justo e o justificador de todo aquele que tem fé. Porque como juiz, que é o juiz de toda a terra, cujo currículo é impoluto, não há manchas, não há brechas, não há lacunas, por conta do próprio caráter do Senhor nosso Deus, ele não poderia ter deixado passar impunes os pecados dos homens. E daí ele resolve punir os pecados dos homens em Cristo Jesus, tendo ele sido e se tornado o nosso substituto, nosso substituto. E eu fico preocupado aqui com o relógio, porque ele parou ali 18h56. Né? Se a gente tivesse uma teologia, diríamos que é um encosto, né? Que parou ali, mas eu quero crer que não é, não. É uma deficiência aí nos nossos recursos. Pelo amor de Deus. Volte aqui, preste atenção nisso. Não no que eu falei, no que eu vou falar agora. Uma vez Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, me dê cá o teu filho, teu único filho. E Deus é bastante específico, né? Para que a pessoa fale assim, não entendi muito bem do que se trata, de quem se trata Deus, teu único filho, a quem tu amas. O filho da promessa. O filho que Abraão esperou 25 anos para tê-lo. Agora já um rapaz fazendo a transição da adolescência para a juventude, digamos assim. E Abraão, então, segue o protocolo, segue a ordem de Deus, pega o cutelo, pega a lenha, pega o rapaz com seus homens e avança para ir para o Monte Moriá. E eles vão avançando. Chega no pé do monte, Abraão diz para os servos esperarem ali, nós subiremos e voltaremos. E lá pelas tantas o rapaz fala, tem o cutelo, tem a lenha, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão olha para Isaac e diz assim, Deus proverá para si. Deus proverá para si. Para si, para ele mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando Abraão estava definitivamente decidido a cumprir com o rito e sendo obediente àquilo que Deus tinha pedido, O anjo bradou e disse: Abraão, não faças tal coisa. Vejo que tu temes a Deus. Deus proveu o substituto para satisfazer a si mesmo, para se deleitar naquilo que é para ele mesmo, que é puro, que é santo, que é cabal, que é perfeito, que é completo. Mas ao fazê-lo, Deus estava fazendo também para retirar alguém que seria punido, alguém que seria sacrificado, alguém que seria penalizado, infrator. Então Deus proveu. Mas quando chegou aquele descendente único e perfeito de Abraão, que manifestou na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, não apareceu um substituto para ele, porque ele era o nosso substituto. Não apareceu um cordeiro para retirá-lo da cruz, porque não poderia acontecer, porque ele era o nosso substituto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que precisamos saber sobre a cruz, sobre a mensagem da cruz, em primeiro lugar, que ela não é uma fatalidade na história da salvação. Em segundo lugar, que ela revela, que ela declara que Cristo é o nosso substituto. E em terceiro lugar, que a cruz mostra que o pecado foi tratado de modo severo. De modo severo. A cruz é uma mensagem eloquente e solene dizendo que Deus trata seriamente o pecado. Eu convido você a avançar em João e ir para o capítulo 19, versículo 30. Diz assim o texto: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O Filho de Deus, a gente não tem condição de avançar nesse ponto sem a gente falar um pouquinho dessa ideia de como que o pecado teve que ser punido e o que era preciso para que ele fosse punido a contento no Filho de Deus. E aí, teve que acontecer a verdade bendita, o mistério da fé, como os teólogos costumam chamar, da encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu preciso que você acompanhe comigo isso para você entender o que aconteceu na cruz. Para que você entenda o evento da cruz. Para você entender como que aquilo foi sofrido, como que Cristo experimentou o nosso inferno, como que Cristo experimentou tudo o que nós deveríamos experimentar. Ele teve que se encarnar. Ele teve que se encarnar. E é o escritor aos Hebreus que vai trazer também uma mensagem que eu acho magnífica, simplesmente magnífica, quando o texto santo diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me formaste, e não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. A verdade da encarnação aqui mostra que o corpo, que era necessidade essa ideia do corpo para ele ser o nosso representante legal, ele tinha que ser um de nós, tinha que ser retirado do nosso meio. Um corpo foi formado, um corpo com músculos, com peles, com tendões, com ossos, um corpo que haveria de sentir o que nós sentimos, de enfrentar o que nós enfrentamos, de sentir sede, de sentir cansaço, de passar por necessidades, um corpo de gente como a gente, para experimentar a nossa vulnerabilidade, mas não só isso, não apenas para saber da nossa vulnerabilidade, mas para experimentar na cruz, na carne e na alma, o que nós deveríamos experimentar? A encarnação. Um corpo foi formado, um corpo de carne e osso. E por quê? Porque ele precisava ser homem. Ele precisava ser homem. Ele precisava viver como um homem para cumprir a lei no nosso lugar. Você é salvo pela graça, é verdade. Mas alguém teve que fazer o que você não podia fazer para que você fosse salvo pela graça. Ele precisava sentir o que os homens sentem. Ele foi tentado, de fato e de verdade, pelo diabo. Ele sentiu tudo que nós sentimos, exceto no que diz respeito ao pecado. A cruz, ou melhor dizendo, a encarnação, é essa verdade histórica que mostra a humilhação do Filho de Deus ao entrar no mundo, ao se encarnar. É a verdade que mostra o sofrimento do Filho de Deus. A encarnação não só diz respeito à humilhação, o esvaziamento de ter se tornado um de nós, mas mostra o sofrimento que ele começa a experimentar ao se tornar um bebê. Ao vir a este mundo ímpio, partido, doente, enfermo. Mas o ápice do sofrimento de Cristo é a cruz. É na cruz que ele sofre. A cruz mostra definitivamente que o pecado não foi tolerado pelo Pai. Na cruz, o pecado foi tratado severamente no Deus homem. Na cruz, ele sofre na carne. Ele sente dores. Na cruz, o sangue do nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo gotejou. Ele sentiu e sofreu a dor física. E uma pessoa condenada à morte de cruz, naquele contexto, por aqueles instrumentos, deveriam seguir os seguintes procedimentos antes da crucificação. Primeiro, ela deveria ser açoitada. Cristo foi açoitado severamente. As suas costas ficaram dilaceradas. O Deus homem experimentou tudo aquilo que nós deveríamos experimentar. Em segundo lugar, ele tinha que carregar a cruz. Ele carrega a cruz e a zombaria durante a caminhada pela Via Dolorosa. Ele carrega a cruz. As forças vão se esvaindo, ele vai perdendo vigor, os seus músculos ficam tremos, ele tem que fazer isso, tem que passar por esse processo, e finalmente ele deveria ser pregado numa cruz. A cura, a cruz era esse instrumento que demonstrava essa crueldade da punição de alguém que era condenado, de um criminoso, e com isso Cristo está assumindo o nosso lugar, ele não deve nada. Um estudioso diz que a crucificação era uma morte bárbara, reservada a agitadores, a piratas, a escravos e a homicidas, mas no nosso Salvador nós não vemos isso nele. A autoridade romana sabia disso. Mas o ente santo de Deus está indo para a cruz, está sendo levado para a cruz, para morrer no seu lugar, no meu lugar. Porque quem viola a lei de Deus é criminoso. Nós, de acordo com a lei de Deus, somos criminosos. Crimes, cometemos pecado de crimes. Temos uma dívida com Deus. E agora ele está sendo levado, caminhado. Cícero, o grande estadista romano, diz o seguinte quanto à cruz. Ele advertia os romanos, o cidadão romano, dizendo assim, que até o próprio nome da cruz fique distante, não apenas do corpo do cidadão romano, mas de seus pensamentos, de seus olhos e de seus ouvidos. Cícero está dizendo o seguinte, olha, que nem perto, nem se pense, nem cogite, nem fale sobre isso. A cruz foi o lugar onde nosso maravilhoso Salvador sofreu a nossa dor. Tente visualizar aquele momento e a gente não consegue chegar lá. O algoz de Cristo, autorizado, quando ele chega no Gólgota, pega o seu martelo, pega os cravos, e ele levanta o martelo e bate uma vez, pá! Uma segunda vez, pá! Uma terceira vez, quem sabe, e uma quarta vez, até ver que ele está devidamente fixado. Com seus braços abertos, com seus pés presos, levanta-se o madeiro e ele faz esse movimento porque não consegue. É um movimento como que natural. E ele vai perdendo o fôlego e ele tem que forçar os seus pés que estão pregados para ver se consegue resistir. E ele vai ficando sem fôlego e perdendo vigor. E perdendo vigor, ele está sofrendo na alma, ele está sofrendo na alma, e ao sofrer na alma o castigo, ou no corpo o castigo que nos traz a paz, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz: está consumado. Ele diz que a dívida está paga, está quitada, que os artigos da lei de Deus foram plenamente satisfeitos. Mas ele sofre também na alma. Eu penso que o cineasta americano Mel Gibson prestou um grande serviço à cristandade ao produzir o filme A Paixão de Cristo. Eu acho que, que ele foi bastante coerente, eu não sei se eu poderia dizer bastante fiel à narrativa de Lucas, mas ele capta aquele momento sangrento de Cristo, da Via Dolorosa. Mas o cineasta Mel Gibson não poderia captar a outra parte, que é a dor da alma. Que é quando o teu Salvador, o teu maravilhoso Salvador gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O que se passa na alma? A solidão, o abandono, o momento que Deus virou as costas para o seu próprio filho encarnado e o deixou. Sabe por quê? Porque naquela hora, ele se fez pecado por nós. Naquela hora, os nossos pecados estavam sendo transferidos para ele. Como Deus é puro de olhos, Deus não podia contemplar aquilo. E Deus se vira. E ele sente a solidão de quem e com quem ele sempre teve uma relação estreita, harmoniosa de comunhão. E agora ele passa por tudo isso para assegurar a nossa redenção. O cristianismo, diz um historiador cristão, o cristianismo é a única grande religião que tem como fato central a humilhação do seu Deus. O nosso Deus homem se humilhou por nós. Interpretando as escrituras e aplicando as escrituras, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O bendito de Deus se tornou maldito em nosso lugar. Morreu a nossa morte. E a cruz foi esse instrumento usado por Deus. A cruz não foi uma fatalidade. A cruz declara que Cristo é o nosso substituto. A cruz mostra o quão severamente Deus trata o pecado. E sabe qual é o meu temor? O meu temor é que você escute isso e continue com a sua vida porca. Meu temor é que você escute isso e continue com a sua vida alienada de Deus. O meu temor é que você continue ouvindo isso e continue vivendo na fornicação, sem casar, sem indo para os motéis, indo para a cama, visitando coisas que não deveria visitar. O meu temor é que você não entenda a solenidade do que está sendo dito e não corra para o abrigo do reino. O meu temor é que você fique nesse marasmo religioso. O meu temor é que você despreze essa mensagem da cruz. Mas, por outro lado, muitos hão de fazer coro. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Meu triunfo, meu gozo será. Ah, eu amo essa mensagem da cruz. Que nessa noite você corra para o Senhor Jesus. Aceite-o como seu Senhor e o seu Salvador. E receba perdão. E ande na presença de Deus em novidade de vida. Convido você a ficar em pé. Deus, que aqueles que o Senhor Deus amou antes da fundação do mundo, que nos escuta nessa noite, se renda, se humilhe, confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, converta-se dos seus maus caminhos e creia em Jesus e no que Jesus fez na cruz para receber salvação. E ao receber salvação, que haja gozo, deleite e alegria em o nome de Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem e permaneçam com todos nós, Igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre. Amém.